Fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me enganar. Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou pra não se apaixonar, mas o meu coração chorou. Ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu sento sem sentimento, eu fico sem sentimento. Pequeno Produções, It's Will. Ai, bebê, você é lacradora aqui em Floriano. Em Barão de Grajaú, sua gostosa. Se apaixonar, se prepara pra sofrer. É que eu sento sem sentimento. Pra que fui me apaixonar por essa malandra? Só quis me enganar, de um chá de cama nessa safada. Todo mundo falou pra não se apaixonar, mas o meu céu praia, tudo das encomendas, vai o Soliras. É ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu sento sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrer. É que eu sento sem sentimento. Se apaixonar, ai caramba, é que eu sento sem sentimento. Canecão Lanches, desce, desce.